Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. Rádio. Transmissão ao vivo. Houve o silêncio. Deixa-o soar. Conheci um guitarrista que dizia "a minha amiga rádio". Sentia um parentesco menos com a música do que com a voz da rádio. A sua qualidade sintética, a sua voz única, distinta das vozes que a atravessam. A sua capacidade de transmitir a ilusão de gente a grande distância. Dormia com a rádio, falava para a rádio, discordava da rádio. Acreditava numa terra longínqua da rádio. Como achava que nunca encontraria esta terra, reconciliou-se consigo mesmo, limitando-se a ouvir a rádio. Acreditava que tinha sido banido da terra da rádio e condenado a errar eternamente pelas ondas sonoras, ansiando por um posto mágico que o devolvesse à sua herança há muito perdida. I knew a guitar player once who called the radio friendly. He felt a kinship not with the music so much as with the radio's voice, its synthetic quality. Its voice is distinct from the voices coming through it. Its ability to transmit the illusion of people at a great distance. He slept with the radio. He talked to the radio. He disagreed with the radio. He believed in a faraway radio land. He believed he would never find this land, so he reconciled himself to listening to it only. He believed he'd been banned from the radio land and was doomed to prowl the airwaves forever, seeking some magical channel that would reinstate him to his long lost heritage. As palavras, tão bonitas, alinhadas a preceito, tão gaiatas, tão catitas, tão armadas ao efeito, em rima tão asseada, em versinhos divididas, tontinhas, não dizem nada, nem mesmo muito espremidas. TSF. Já lá fui, muitas vezes. Algumas, não muitas. Universal qui concurrence France Télécom depuis le 1er mai pour les appels locaux, c'est-à-dire sur poste fixe. Para todo o mundo em www.rna.pt. Amanhã de quinta-feira em frente, Run to You de Bryan Adams é a primeira. See yourself now, baby. Volta, mas para certas revelações o professor preferia que viesse ter com ele pessoal. Aos convívios que aqui deixámos e que vão realizar-se nos próximos sábado e domingo. E nós vamos-nos embora, são horas de fechar esta emissão. Amanhã voltaremos quando forem 6 horas. Este som foi cuidado. Daqui, você tem a melhor companhia. Portugal, vantagens euro, vantagens única. Até às 9. Bom dia, até amanhã. E knows me. Então, para o final, fica aí o Jair Sweet com Lady Writer. Nós regressamos amanhã às 5 para a emissão de sexta-feira. Bom dia. Dona Chica que assustou-se com o berro que o gato deu. Há quanto bem com esse sol? Procure sempre o melhor atendimento. São 7 horas. Rádio Nacional. Telefone, onde você estiver, está lá. Bom dia, são 7 horas. Notícias na Antena 3 com Carlos Ramos. Bom dia, Carlos. Manhã. Ah, não. Chega. Não brinques mais assim com as palavras. Não as inquietes, não as provoques. Um dia virá em que todas as tuas alegrias e todas as tuas alegorias cairão sobre ti com a fúria das facas. Um dia virá em que, sílaba a sílaba, pagarás por essas proféticas heresias, o corpo trespassado por uma frase certeira, a única, a derradeira.

Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik der Nachrichten Strom weltweit sind nun schon 355 Atomreaktoren Die derzeit bekannten Uranvorkommen reichen geradeaus, die schon im Betrieb oder im Bau befindlichen Reaktoren eine Beziehungszeit von 40 Jahren zu versorgen. Terroristas embuçados assaltaram um elevador que caiu, causando a morte ao ministro no interior. Diz ele que vai estudar o assunto em pormenor. E os presos revoltados incendiaram os colchões, dormem agora ao relento no telhado das prisões. Há quem diga que o problema não tem duas soluções. E no livro dos recordes, ele há mais uma proeza. 30 surdos e um zarolho sentaram-se à mesma mesa para falar não sei de quê. Ninguém sabe, com certeza. Já lá estão há mais de um mês, sem dar sinais de fraqueza. Uma velha já de idade, com uma faca de cozinha, agrediu barbaramente a galinha da vizinha. Diz ela que não deu por nada, coitada, já é velhinha. E se não fosse cá por coisas, por amor à telefonia, dava dois tiros, pois dava, nas notícias do meio-dia. Coimbra, Barreiro, Porto Alegre e Braga são os municípios afetados. Populações do Oeste manifestam-se contra aterro sanitário em Torres Vedras. Energiza corpo e mente. Sentar no chão com você? Não. Não tenho tempo. Um dia você veio com o caderno da escola pro meu lado. Você se lembra? Não liguei e continuei lendo o jornal. Porque afinal, os problemas internacionais são mais sérios que os da minha casa. Nunca vi seu boletim, nem sei quem é sua professora. Mas tem mais, muito mais! É só preencher um postal que você já está concorrendo de hora em hora ao sorteio de uma mochila East Pack. E no... Operação local. Durão Barroso. Vá lá, mesmo que acordem devagarinho, para acordar. Libertar-te, cada vez te prende mais. Mais hipóteses de discutir a 23 de maio em Milão, no Estádio San Siro, a final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol, após as suas prestações na primeira mão das meias-finais. Empresas de base tecnológica, O segundo é melhorar a qualificação da população portuguesa, nomeadamente fazendo face àqueles déficits que hoje existem no nosso mercado de trabalho de quadros superiores e, sobretudo, quadros médios. Prefere uma chegada no alto? Porto Gondomar, uma etapa que pode trazer profundas alterações na tabela. Cursos teóricos, técnicos e práticos. Todas as classes de cartas de condução. Equipamento moderno. Mas a partir de agora, os vínculos e os contactos dos Estados Unidos com a China, com a análise caso a caso. Para melhor compreender o Tecno, o mais recente telemóvel. Para o próximo dia 7 de junho, os alunos da Escola Básica e Secundária José Afonso na Amora fazem hoje uma greve às aulas. Esta declaração de extinção de febre aftosa em Inglaterra marca também o início da campanha de Tony Blair para... Mentes à epidemia. O trânsito, patrocínio, Fiat. Que o alvo de todas as críticas. E quando essa jovem foi liberta e se converteu a Cristo, ela abandonou o serviço da seita, deixou de ser aquela bruxa principal. Entre desistências e reprovações, chega aos 48%. Por isso mesmo, na próxima segunda-feira arranca a campanha dos 48% para a Associação de Estudantes. É fundamental inverter esta tendência e para... 6 minutos, bom dia, vão acordar. Elfin Cunha para ficar contigo nessa. And we are about to sleep. Les réactions au projet confirmé de bouclier antimissile américain, Pékin. Por isso, reúnem também antigos responsáveis políticos de ex-primeiros ministros, antigos ministros da saúde, sociólogos. Relação judicial e declarações à agência Lusa, o representante das famílias de. Tenho grandes consensos para avançar. A tertúlia continuou prometendo para breve um primeiro debate. Despesas de desenvolvimento da administração central. TSF. Já lá fui, muitas vezes. Algumas, não muitas. Passaram, de modos vários, em formas tão desvairadas, em tão estranhas velocidades, águas profundas, passadas, abismos suicidários e falsas cumplicidades. Passaram no fio dos dias, em sangue de ferida aberta, cravando as unhas ferozes na noite, na mais incerta de todas as alegrias. Passaram. Rumor de vozes. Passaram sem que, portanto, deixassem outros sinais que esta ferida na memória. Passaram e nada mais. Quebrou o sorriso, o encanto, página em branco na história. Então, o Ministério da Rádio decretou que depois daquele dia, quando o sol saísse, seriam passadas músicas revolucionárias. Functions and adaptability. terminology. Also industry production. Agora uma visita rápida ao quiosque. Tempo para uma espreitadela às montras do dia, Manuela Cássio. E agora o que é que eu faço? A pergunta está na capa da Visão, ilustrada por uma foto de Guterres, braços abertos, em vésperas do Congresso do PS. Edição da Manhã. Os primeiros semáforos em direção à calçada de Carris. Já agora convém salientar que em relação a esta greve que estávamos agora a falar, a greve que vai afetar os transportes suburbanos... Um Impala vermelho de 1959, desengonçado e amolgado, com guarda-lamas de alumínio, roda vagarosamente através da pastagem viçosa em Napa. O único carro na estrada. Este é o primeiro dia da nova década e procuro não interpretar esse facto como um sinal seja do que for, e muito menos como um sinal dos tempos. Estou sentado, num descanso absoluto, num caminhão impecável, com a minha mãe, o meu filho e o meu cão. Não consigo despegar os olhos do carro vermelho. A forma como ele desliza, a forma como ele corta o caminho através desta remota terra lavrada com um ligeiro desdém citadino. A antena cromada suavemente cortando os ares. Uma terrível varinha mágica caçando sons vindos de torres longínquas. Rádio, transmissão ao vivo. Escuta o silêncio, deixa-o retinir. Olhos, lentes escuras cinzentas como é do sol. Que bem estaríamos vivendo de noite, abandonados à destruição cega, à espera da nossa visão. E prosseguiríamos como se nada estivesse errado. Escondidos destes dias, ficámos sozinhos, permanecendo no mesmo lugar, conseguindo permanecer fora do tempo, tateando à distância, cada vez mais longa. Dança, dança, ao som da rádio. Bom, eu poderia fugir quando a coisa dá para o torto. As coisas que aprendemos já não são suficientes, nem a linguagem. É apenas o som que temos de saber para sincronizar o amor ao ritmo do programa. E poderíamos dançar. Dança, dança, ao som da rádio. Uma à tua própria pessoa. MFM é só sucesso. Seu dia de uma forma mais saudável e saborosa. Faz os teus braços fechar. Mais informações. Primeira informação de trânsito no Café da Manhã. Uma exceção a todos os membros, a todos os católicos, não importando a crença. Todo o país, é verdade, apesar de fraca, ela vai cair. A única boa notícia é de que as temperaturas finalmente começam a subir, se bem que devagarinho. Renovava a confiança do presidente do Benfica no êxito da subscrição de ações do Santos. As bonecas já agora, se calhar, como se fosse. Este ano, por mais calor que faça, é de futebol, multimédia e seguros, e resto, entre outros, trânsito. Marcaram uma novidade. Não, para já ainda está tudo a circular relativamente bem. Ainda não basta. 100 me parece o Prince. Exatamente, parece então que ele é um verdadeiro viciado no trabalho, pelo menos é o que ele próprio diz. Nenhuma sinergia. Igual ao que sempre fui. Será que não vês isso? Quem vai ter as dores do pós-operatório és tu. Sai com falsa noite. Continuas a mostrar. Procura o BNC. Há outros destaques nos arredores. 12 feridos em choque de autocarro com um caminhão. Hoje se acelera até casa e liga-te ao canal. Não por la citoyenne. Faculta toda. Será lá para permitir um rápido e eficaz socorro às vítimas. Tido quedas desastrosas desde que chegaram à Bolsa de Lisboa. Para ouvir depois das 7:30. Ana. Eu estou aqui. Então, eu? Eu não vou desistir. Graças a Deus, né? A senhora sabe qual é o Deus que a senhora tem. TSF. Já lá fui. Muitas vezes. Algumas, não muitas. Who's this on the Wolfman telephone? This is going Little Rock, way down the valley. You call from Little Rock, California? Yeah, long distance. My, my, my. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town? All we got is you. That'll be the day. The late, great Buddy Holly on the Wolfman Jack Show. Nesta viagem pelas ondas da rádio estiveram Aníbal Cabrita, Pedro Malaquias, Tiago Gomes, Baby Sandy, Mr. X, Pedro Picotto, Paulo Canto e Castro, Pedro Vieira, Ricardo Lima e Hernanda Rui. Textos de Sam Shepard, Leonard Cohen, Ian Curtis e Bernd von Heisler. Sons de Jay Lansky, Laurie Anderson, Kraftwerk, OMD, David Sylvian com Robert Fripp e Holger Czukay, John Cale, Rize Cale e Rimsky-Korsakov, Errol Budd, Andy Partridge, Joy Division, Defaz, James Young e Buddy Holly. Sons captados ao acaso no espectro radiofónico português e fragmentos de rádio captados em onda curta de estações da República Checa, Alemanha, Itália e França. Porque tudo na vida pode ser um filme. tudo na vida pode ser como no cinema.